Versus fosses ideal de espaço cor talvez é feliz e é não sensual mas nenhuns bem. Acordar será teu jura e nunca te nenhum amor depois de contigo lar-me um amor amar. Tio nunca é contigo terno. Sei talvez creio e idealizo, sei como beijar, sei boca olhar. Do seio não há é. Ainda eu sei inverno na tua escrevi que te cânticos. Seja mais esposa e feliz. Feliz. Feliz. Se nem se sorriso mudo que penetra sol de saber dor é isto de sem desfeito a receio ver abrigo? Abrigo. Sabia, românticos não por sinto me é este, mas na cântico começo. Teu, que se doente tu te disso. Procuro de provoca-te minha sorrir, sem luz mudança, apesar de da que não tarde, sem nem alma de uma se alguma me busca em erva, onde não eu presente. Crepuscular. Não sorriso, não sempre me lembrai amor, e se pensar eu sei a dor, se eu não nunca curva estremeço. Crepuscular. No olhar que demora ver, como o leito que procurei. Quis saber quem sou, o que faço aqui. Onde estás, Laura? Diz-me onde estás. Porra, mais um dia de trabalho. He's a real nowhere man. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you? Thank you. duas horas e, pelo meio, três cigarros. Tive que correr para apanhar o autocarro. Suponho que foi a minha correria, assim como o reflexo da estrada e do céu, o cheiro da gasolina e os solavancos que me fez sentir tão sonolento. Seja como for, dormi grande parte do caminho. Quando acordei, estava encostado a um soldado. Ele sorriu e perguntou-me se m'a demandé si je venais de loin. E apenas acenei. Para acabar com aquilo. Por n'avoir plus à parler. Não estava com disposição para conversas. Telling me I'm silly, it's no fun. And the À noite, vemo-nos fugazmente. Não sei. Uma boa parte das vezes em que eu ouço pessoal falar na rádio, tipo na TSF e assim, com este podcast, é pessoal a respirar muito para cima do rádio. Não é um exagero, é demasiado. Respirar para cima. Acho que é pessoal de mim, mas não temos. Pois, o podcast é um ar e que é o Bino. Não, mas aqueles gajos que têm que voz, agora estou a ouvir, tipo o macaco, tem aquela voz muito calminha e tal, tipo o oceano passivo. Também pode ser de microfone. Tem vários modos. Eu acredito que mesmo o microfone seja muito bom. A ideia é... Há coisas que não dá para evitar, já. Hangovers feel good when I know it's the last one. Then I feel so good that I have another one. Last Friday I took acid and mushrooms. I did not transcend. I felt like a walking piece of shit in a stupid looking jacket. Town felt like I was in Sodom. There were filthy people seeking comfort for their bodies. It was so obscene. Filled with loathing and religious fervor, I laid on my friend's bedroom floor for an hour and tried not to piss my pants. I saw Jesus, and he said, to go against the word of my father, and the scum of the earth. No, we are just teens of style. I don't want to talk about it. So there I was, just another shitbag civilian, afraid of the cops when I was outside, afraid of my friends when I was inside, and I grew tired of the scene. When my dad showed up, we'll be right back. Laura, ocorre-me durante o dia que adorava passar tempo contigo na Porto Caling, escolhendo discos na melhor loja de música do país, no Porto. Senhora Mestra! Porto Caling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Fleming Groovies. Olha, mesmo este álbum, Fleming Groovies Teenage Head. Okay. O álbum. A editora tem o nome do caraças. Kama Sutra. É uma editora conhecida. Have you ever been in love so long it couldn't end? Did you ever break a heart, baby? Where have you? Or did you ever lose a friend? Baby, I want your love tonight to make my head feel light. Oh, baby, won't you sell me now? Baby, tell me it's all right. Tell me it's all right, baby. Have you ever been alone so long you couldn't cry? Did you ever have a home when you lay down to die, baby? Yeah, I want your love tonight to make my head feel light. Oh, baby, won't you tell me now? Yeah. Tell me it's all right. Tell me it's all right. Hey. Tell me it's all right. Could I ever find in you again? O meu olhar multiplica-se e não é único. The things that made me love you so much then. A minha identidade constrói-se a partir de impressões. Could we ever bring them back once they have gone? Habito o teu pensamento que me provoca. O dia passa, caminho. Em breve anoiteça. Ainda quero mais. Come on, B! Come on! Come on, B! Come on, B! Come on, B! Come on, B! Come on, B! Rules for me. Trouble ain't no place to be. Come on, B! Do your thing. Oh, now. You on the whitey's game. Come on, legs. Come on, run. Guilty what he say you done. Come on, knees. Don't be mean. Come on, knees. Cause that ain't the first red you ever seen. Come on, feet. Do your thing. Come on, baby. Don't cop out on me. Come on, baby. Don't give in on me. Come on, legs. Come on, cruise for me. Cruise for me. Come on, run. Who put the bad mouth on me? Anyway, the way I pick them up and put them down. Even if I got my name on it, won't catch me now. Won't catch me now. Never put us in some cold-ass ground. Sure it's dark, never been out this way. Anyway, I'm safe and sound, but we broke the Olympic 220. Cross crunchy or something. You're lonely. Whatever happened to the sun? Sure gone away. Sure blacker than a landlord's soul. Must have run all day. Yeah. Must have run all day. Must have run all day. You elephant. Must have run all day. Come on, feet. Cruise for me. Come on, feet. Come on, run. Cruise for me. Come on, feet. Come on, feet. Come on, feet. Come on, run. Come on, run. I was driving through the crash yesterday. I came across this cat, Carson Bodo. I played a few tunes yesterday with sponsors. Real cool. They digged it. At the new album came in. It's at your local stores, Carson Bodo Degree. I'm gonna play a couple tunes for y'all. Y'all get y'all record off. If y'all sleep, you know, then y'all have dreams about this. This is WCDP 88.1 FM, Midnight Hour. What's up, this is A$AP Rock with WKCR. I traded my title as bent pedestrian for passenger status. The coast muted, finding the night train mildly therapeutic. Rugged hacker flashing, mood full of swings. Beneath this puppet master pulling my strings, leaking smoke rings, singing. Despite when measured, honestly magnificent. Syndicates, solar children, building homes for my omnipotent platoons. Now I don't think the blueprints drafted, tilting in the tombs. Tampering, campus, scampered well beyond the dunes. We bloomed our manners down to those most beautifully discreet. Implying yesterday's model stand obsolete amongst colossals. Comply not to enforcers, aborted, claiming they came off. Sort of stabbed them with the capital A that sets my name off. Sick of it all, sick of the store, sick of the thick brick in the wall. Sob stories, the balls, the tragic hate calls. Shaking like magic eight balls, pausing to watch the vapors crawl. My clicky's lessons, I'll be noted from kids, sisters, paper dolls. Be lining up along these great walls, circling analytical, rhetorical inquiries. Get exits, not applicable. Last model, we absorb the shit. So I'm not too bad. Last model, so I'm not standard pools and blood and pays. Oh, OMG. onde estou. E tu? Olha, estou aqui. E agora? Não sei. Que tal? Sinto nada, cruéis. Em alumia embebido sonhos sem quase madrugada. A desgrenhada dor, ela receia o escuro. Esta afugenta arcna sobre saudades de agora. É doente doidamente. Medo vão falta do voo do chora. Madrugada, peito aonde banho vago, cobrir-me coração de vendo. Desta porque procuro desmaiar o tenho doer, esta porque expirasse futuro. Saudades presente. Um toda um véu luz de um almas céu prematuro. Quando em alma rudemente, solas só dor poente. Des sublinhado harmonia, coração. Laura, vamos ficar por aqui. Streets that I'm walking on, and I know.